Santos Orlando, são as 3:30. Condições de levar no hotel? Gente, só chamar a frequência livre do outro. Vento 140 graus, 12 nós, ajuste 90, 14, pouso autorizado, pista 10. Certo, pouso autorizado, tipo 5626. Estou vendo, a gente se encontra no ponto de espera, reportou a pássaros na curta final da cabeceira 10, fique atento. Certo, tipo 5626. Chanel 6315, pouso, pouso da terra ali, mantém pista 10. Autorizado, ILS que foi para 5-0, reporte localizador. O 966 desce em via Maria 2010, ajuste 104, reporte localizador. Táxi, chama na papá. Está livre de desvio, 1966, porém, quem responde pelo velocidade? 2109. Ingresso, a ponta pronta na sede. Guará 00, complete a minha torre em 1189. Guará 00, continua a aproximação, vai de autorização de pouso, reporta baixado travado. Pouso, parte militar? Você vai ter um parte militar na guarda, você pode portar abaixo do trabalho. Na 63 no 5, deu colado aos 40, 19-8, controle. 19-8, boa. Salvador, boa tarde, 6315, da Schneider, decolou da El. 6315, boa tarde, contato radar, só 360, saída da El. Obrigado, 6315, você puder voar Leda ou Motivada, presente? Leda. Leda, muito obrigado, 6315. Passar travado, Guará, 00. Última população, agora tem um repouso, Guará, 00. Consegue aguardar a televisão. Cada 1809 a responsabilidade. De pronto, tá pronto? De imediato, pista 17, vento 150 graus, 109. Decolou de Salvador, 243 controle, 199.8. 199.8, isso tentando. É 00, pouso autorizado para o C10, né? 150 graus, 119. Autorizado, pouso, Guará, 00. Controle Salvador, Papatango, isso tentando. Isso tentando, boa tarde, contato radar. Bom nível 2, 00, saída da El. Foi na proje da El. 200, eu tenho que fazer Guarulhos. Guarulhos, uma linha para o Estado. Ou poderia voar a Coral, o Whisky. Voa Coral, tendo. Chamei 6315, Flor de Bridge. Flor de Bridge, 6315, muito obrigado. Estabilizado o voo 966, baixo da base. 966, turre, 1895, bom pouso. Na 6142, aqui é a base perto. Salvador, voo 1966. 966, continua aproximando, guarda de pista livre. 66. Zero no solo, 45, livre direito, 121 no 1. Livro 54, boa tarde, a minha identificação, vista nível de voo 0, 0, 1, chegada maré. Rua de Mari, da presente, 3154. autorizado, pista 10, vento 140 graus, 129, voo 966. Telefone 966. O perfil da chegada. Sim, a gente pode manter a prioridade 3154. Pouso do Boeing da Gol, linha e mantém a pista daí. Boa tarde, a identificação quando o próximo intercida é o nível de 0.0. Recife, 1-2-5-1, alterna no 3395. 251-3395, obrigado, boa tarde. Primeiro, são os 49, sou 1-2-1-1, boa tarde. Uno, 6142, controle 19-8, eu falo aos 5-1, boa. 19-8, vai chamar o chinelo, 6142. Salvador, boa tarde, 6142, decolaram. Tremendo. 142, contato o radar, para o 3150, sair da PUCA. Na saída da PUCA para o 350, Oceano 6142. Azul 4462, vou etar. 3-1-5-4-7-2-1-10 na rua de Luna, ali 1-0-1-4, reforço estabilizado, localizador. O Oceanero 6142 pode voar por onde? Jamon? Autorizado. Tá voando Jamon 6142. Baixa coordenação. Olha a pista 1-7, a porta pronta.

1395, bom voo. Torre Salvador, cordial boa tarde, hotel 3154. Muito boa tarde, hotel 3154. Cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento no contra 0 graus, 1-1-11. Já abaixado e checado, livre pouso, 1-0, hotel 3154. Boa tarde, identificação, hotel 050, vigilância, chegada maré. Itália. Back Center, chamado de pouso Cairo. Pouso Cairo. Pouso Cairo. 7 milhas manopla, decolar 5 autorizado. Estabilizado azul 44. 1-2-1, décima 1, não. Décima 1, não confirma, botão 3-1-4? Sim, 2-1-1. 2-1-1, informa que teve bastante pássaro aí na final do dia 7, né? Tá, bom trabalho. Muito grato, porque... Oi, Salvador, boa tarde, azul 4462, 6 milhas. Azul 4462, continue a aproximação. Aguarde pista livre. 62. 12097, eu falo de autorizado a pista 10, entra no 40 graus, 129. Azul 462, informa, a última aeronave que pousou, reportou pássaros na final, fique atento. Gente, o 4462. Autorizado, pista 10, vento 140 graus, 129. Livre pouso na 10, azul 4462. 2017, decolada 03, controle 198, boa. 198, boa. Voo 2017. 017, contrato do radar, sob o nível 240, perfil da EL. Da EL 240, 2017. Diga. É, solicita 1970 como nível final para 2017. Ente aguarde. Pode. Ou 180 ou 160. Sente, 160, 2017. Sub e mantém nível 160, 2017. 160, 2017. Desce inicialmente para 4.000, aguarde. Temos tráfego em posição de 1 hora, 7 milhas, rumo oeste, mantendo 2.500 pés, aeronave Bravo 962 alto. Frequência 1251, hotel 3395, boa viagem. 3395, boa. Decolado 1-1 controle, 198, boa. 198, boa, 884. E Salvador, voo no 884, boa tarde. 884, boa tarde, contato radar, subindo 230, perfil PUCA. 230, na PUCA, 884. 5, quanto foi gelado com a temporada? 065, quanto foi gelado com a temporada? Pelo lado, pista 2, vento 140 graus, 109. Modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5 para correção com os tráfegos locais, aquilo que eu der, bom pouso. XAVLF, não sei, 1, 2. Operante de aproximação, chame torre, 108, 9, 5, bom pouso, tá 3, 1, 2. 3, 2, 4065, decolada zona 5, controle 198, boa. 198, obrigado, boa, azul 4065. Torre Salvador, são 3192, visão normal, baixou, tá boa, mistura. 4192. Vento 1940 graus, 129, pouso autorizado, pista 10. Informação, a praia Taxway Golf encontra-se impraticável, condições de livrar até a foto. Ok, a Golf é impraticável, vai ter que sair até na foto. Passa nível 60, chama centro Recife, frequência 125-1-3395, Roberto. 251-2395, boa. Mais 2, no solo zona 7, livre direita, 121, decimal 1, boa. Livre direita, 1211, são 3192. Volume 884, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 12685, alteão 2545, boa viagem. 2685, alteão 2545, bom dia, 884. M3 14, sua identificação, desce inicialmente para o nível 130, Chegada Mari, ajusta o altímetro no 094, de norte radar. M3-1-4, forma o tráfego, posição de 11 horas, 3 milhas, rumo nordeste, mantendo nível 1-1-5, a nave PA-46. Liberado, desça para o nível 050. azul 4065, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alternando 3395, boa viagem. Azul 4065, recebeu o controle. 170, chama o centro Recife, frequência 1251, alternando 3395, boa viagem. Eco Mike Papá, prossiga. Sound out, descida. Gente, desça para o nível 055 inicialmente. Desça para o nível 055 inicialmente. Boa tarde, a sua identificação, autorizado chegada a bordo, desço para 4 mil pés, estou time do 904, vigilância da. Oi, Pilo. Um parafuso, desço para 2 mil pés na chegada a mar e ajustou o time do 904, forma o localizador. Oi, Tapia, depois Duna. Em 2000, na estação na. Dois para pouso. Linha 327, a linha decola pista 10, o vento 140 graus, 119. 241, faz a rolagem do tráfego do chanel e mantém no zero. Fiz mensagem, isso é pra 2000 pés, fala no localizador. Amarelo. Chinê 6327, decolado 29, controle 119.8. Controle 198, 6327. Controle Salvador, boa tarde, Oxané 6327, está cruzando 1500, perfil da Dael Coral. 6327, contato radar, turbo nível 240, perfil da Dael. 240, perfil da Dael, 6327. Gripe 5241 no livre decolagem no zero, vento no 40 graus, 1-1 nós, mantendo pro até 3. Clipe 5241, decolada aos 3-1, confirmando mantém aproximadamente até 2000 pés, controle em 119.8. Ok, mantém a prova até 2019.8, obrigado, Clipe 5241. Cruza de imediato, Guará 00. Autorizado cruzamento, reporte na Delta. Controle, Clipe 5241, boa tarde. 5241, contato radar, turbo nível 200, perfil Arbor. Arbor, subindo ao 200, perfil 5241. Antônio, aqui o Chanel 6327, senhor, por gentileza, poderia coordenar o concentro final 180? Gente, aguarde. Fã. Juliette, após Índia, no ponto de espera, chama pronto. O ajuste no 0 no 4. Guará 00. Esse foi a 2000 pés na chegada bom, seu ajustou o time, turno 0 na 4, informe o localizador. É bom, segui 14, chama o localizador, ativa. Boa tarde, transfere embaixo checado. Livre pouso no 0, 63 no 4, vento... 140 graus, 13 mais. Eu pouso 90, 63, 14. 6327, sub mantém nível 180. 180, obrigado, senhor. 6327. Possível ordene com a tripulação para liberar no máximo até ataque 6 Fox. Se for possível, claro. É, paciente vai liberar. Agora visual, suspensão de voz fibra, dá pra ver? É chegada. O eixo a 1000 pés e agora 800 pés. Confirme, por gentileza. Afirmativo, ponto espera encontra-se à sua frente. Pode manter a posição aguardando o Guará 00. Guarde o Guará 00.